Princesa, mais música, mais alegria, mais informação, prestação de serviço e a participação do ouvinte fazendo a nossa programação. Princesa Mil é mais você. ZYI791, Rádio Princesa Serrana de Timbaúba, 1000 kHz, emissora M, 5 kW de potência. Timbaúba, região da Zona da Mata Norte, Pernambuco, Brasil. Muita música, informação, mais alegria no seu coração. Rádio Princesa M, 1000 Serrana. Há mais de 30 anos, juntos com você. João Lourenço e Zé Cardoso. A mulher boa merece vida boa em casa bela. Cama pra viver deitada, TV pra assistir novela. E todos os carinhos de um homem ainda são poucos pra ela. Bela quer carinho a vida inteira, ser amada no colchão, na poltrona e na esteira, e não ser vítima do monstro Francisco de Assis Pereira. Quando a mulher é caseira, merece boa morada, ter carinho do esposo e nunca ser desrespeitada, e o respeito da família depois que já tá criada. Mulher é pra ser amada tendo um homem do seu lado. Viver perto da família com seu desejo acatado, e ser tratada como santa, por mais que tenha pecado. Mulher e avante canado que nos dá toda atenção, trata o marido no lar, ela e ele no colchão, e tem cabra que é sem vergonha, lhe bate, quer ter razão. Mulher merece perdão e não coloca no sufoco, quando der um beijo a um, receber 30 por troco, e mais espaço na política que o que tem ainda é pouco. Se neste país de bloco a mulher merece ter o afago da família, o conforto de viver, tudo de bom nesta terra e mais o céu quando morrer. A mulher precisa ter uma vida muito grata, festa pra ela e família sempre que completa a data, e não tratada como escrava, como muita gente trata. Se a mulher não maltrata, não expulsa e nem espanta, para o marido ela ri, para o filhinho ela canta. Quando é solteira é princesa, e depois de mãe vira santa. Tanto por isso que peça agora, não humilha sua esposa nem namorada lá fora, que toda mulher pra mim parece Nossa Senhora. Princesa, mais música, mais alegria, mais informação, prestação de serviço e a participação do ouvinte fazendo a nossa programação. Princesa Mil é mais você. O que achou do programa? Pra mim está bom demais. Me diga se é capaz. Sou capaz de ganhar fama. Gosto de poeira ou lama. Chão. E o que acha do verão? Deixa o solo ressecado, tá aí o resultado e lá se vão 10 a quadrão. Não tem pasto para o gado. Já se vê vaca morrendo. O povo tá padecendo e o pobre atrapalhado. Ontem choveu um bocado, foi em outra região. Teve uma inundação, encheu o rio, encheu o açude. Virtude, e lá se vão 10 a quadrão. E eu sempre fiz o que pude, garantindo meu trabalho. Eu levo o peso do malho e peço que Deus me ajude, que Deus que me dá saúde, coragem, disposição. Eu não tenho infecção e nem passo coisa à toa. Tô achando a vida boa e lá se vão 10 a quadrão. A boca Zeison e 791 mil quilohertz. Rádio Princesa Serrana AM de Timbaúba, a rádio que é muito mais você. Panificadora Aurora, há mais de 40 anos, tarecos, tudo com a qualidade Aurora que você conhece e confia. E tem mais, pães Recife e pães para sanduíches. Panificadora Aurora, fica bem localizada no centro de Timbaúba, na Marechal Dantas Barreto, número 30, fone 3631-0280. Panificadora Aurora, qualidade e tradição. Novembro Azul, momento de prevenção ao câncer de próstata. Recomenda-se que a prevenção passe a ser feita a partir dos 45 anos, se existe risco elevado para o surgimento do câncer. Ou seja, casos de câncer de próstata na família. Se não existem, o homem deve visitar o urologista anualmente a partir dos 50 anos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. Fique de olho nas ações de conscientização. Cuide-se. Saúde deve vir sempre em primeiro lugar. E a imprudência ao volante matam milhares de pessoas todos os anos. Por isso, obedeça às leis de trânsito. Pare sempre ao sinal vermelho, respeite o pedestre e o ciclista e nunca ultrapasse o limite de velocidade. No trânsito, um momento de desatenção pode ser fatal. Não tenha pressa, nem seja imprudente, nem por um segundo. Princesa Mil. 3:22. Se conhece Zé Galdino, cantou mais de um alguém. Diga se conhece um trem passando na estação. Diga se vocação pra poeta violeiro. E é assim o tempo inteiro, e lá se vão 10 aguadrão. Quando passa o nevoeiro, de repente a chuva cai, agrada o filho e o pai, e eu penso em Jesus primeiro. Baixando a temperatura e aumentando a cultura, e lá se vão 10 aguadrão. Quem precisa cobertura, o pobre necessitado, o camponês do roçado, quem tá na agricultura e quem vive da cultura, um medalhão, bota a viola na mão pra cantar pra o povo inteiro, provando ser violeiro, e lá se vão 10 aguadrão. O estado brasileiro, tô morando até agora, aquele tempo de outrora, candinheiro, do bando de cangaceiro, da água do cacimbão, reza de Frei Damião, e de uma missa bem cantada, crianças na matinada, e lá se vão 10 aguadrão. Eu me lembro da enxada, jacaré, puxei formiga pra o pé, cedinho de madrugada, me escondia na latada, plantei fava e algodão, cavei terra pra o feijão, e depois plantei o milho, dando sustento ao meu filho, e lá se vão 10 aguadrão. Toda mãe possui seu brilho, domingo é o dia dela, merece flor e capela, lhe respeito como filho, bota seu filho no trilho, pra mim eu estendo a mão, e ela também lhe respeita, obedecendo essa seita, e lá se vão 10 aguadrão. Dividir o planeta em continentes, ainda bem que pertence aos oceanos, como é triste o desejo dos humanos que procuram de modos inclementes. Dividir muitos povos impotentes que precisam na vida de chegar ao cantinho que o sol possa tirar a maldita frieza da maleita. Muita coisa no mundo está mal feita, e com isso não vou me conformar. Não faz um esforço sequer para vencer, quando vê se começa a esquecer quem não é das elites sociais. Quem ficou enganchado para trás, faça força para se desvencilhar. Pois a gente que achando um bom lugar, sua casa mendigo não aceita, e muita coisa na terra está mal feita, e com isso não vou me conformar. Volta logo, Jesus de Nazaré, precisamos de mais de tua ajuda. Vem Confúcio, vem Brahma, volta Buda, para reacender a nossa fé. Santo Antônio, São João e São Tomé, São Pedro, São Cosme e Santo Oscar. Vem, ó Deus, este mundo consertar, que este povo por si não se endireita. Muita coisa no mundo está mal feita, e com isso eu não vou me conformar. Rússia vazando a ionosfera com a arma de guerra potentosa, além dela ser grande e poderosa, no segredo astronômico é uma fera. Tem segredo de nossa atmosfera, faz o sol queimar tanto até tostar. Isso aí sem mexer-se do lugar, e é a única que sabe da receita. E muita coisa no mundo está mal feita, e com isso não vou me conformar. Comentando evolução, enviando foguete a toda parte, ora manda um satélite para Marte, já medindo a distância de Plutão, sem olhar os que sofrem precisão e que pensam na vida em melhorar. Lutam dias e noites sem cessar, sem temer a dureza da imprensa, e muita coisa no mundo está mal feita, e com isso eu não vou me conformar. Música pra fazer a vida mais bonita, você ouve aqui, Rádio Princesa Mil, Timbaúba, Pernambuco, Brasil. Eu queria fazer um lanche pra você e as suas coleguinhas, mas eu não sei o que eu faço. Alguma sugestão? Mamãe, que tal bolacha com suco? Na padaria Aurora a senhora vai encontrar uma grande variedade de bolachas deliciosas. A padaria Aurora fica na rua Marechal Dantas Barreto, número 30, no centro de Timbaúba. Novembro, mês em que o mundo se une em prol da luta contra o câncer de próstata. Mas qual a importância de discutir o assunto? Os números nos dão a resposta. Dados do Instituto Nacional de Câncer mostram que no Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens. Cerca de um homem em 36 morrerá de câncer de próstata. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos. Saúde deve vir sempre em primeiro lugar. Você sabe por que existe o limite de velocidade? Porque quanto mais rápido você anda, mais destrutivo é o impacto sofrido pelo veículo. E na vida real, não tem volta. Você não consegue desrespeitar as leis da física, mas pode não ser vítima delas. A escolha é sua. Princesa Mil. O cantador de repente canta as dores da viúva, aprende, canta na chuva, no sereno e no sol quente. Aluno da sua gente, filho de agricultor, somente trabalhador lhe dá oportunidade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Não precisa de lição, de livro, nem caderneta, só precisa da carreta que passa rodando o chão. A carrapeta, o pinhão, o sol que contém calor, o vermelho multicor e o céu com a claridade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Com a viola na mão, o cantador se destaca, falando da sorte opaca de alguém sem posição. Mas também canta o sertão, faz poema de amor, descrevendo a sua dor e se afogando na saudade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Poeta canta o lajedo, amanhecer do dia, a roseira, a serrania, cheiro de folha de bredo. Eu não tenho anel no dedo, não ocupei professor, mas é difícil um doutor com minha felicidade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Minha cidade é Pilar, viajo o Brasil inteiro, nome de violeiro me leva a qualquer lugar. Teatro Zé de Alencar e outras capitais que eu for, e o meu único professor é Deus na eternidade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Poeta canta a montanha onde a fera se abriga, o carreiro da formiga e a altura da montanha. Ele é quem trabalha e ganha com essa voz de tenor. Na rima troca o sabor da sua localidade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Aprendi com os meus pais, calçado de alpargata, correndo dentro da mata, pastorando os animais. Entre notas musicais, a minha voz de tenor. Sou poeta e sonhador, e sou porta-voz da verdade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Poeta vive cantando, a dor da sua tristeza se inspira na natureza dos raios que estão brilhando. O coração atacando uma, faz um licor pra matar sua saudade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Quem pensava que aprendia com a viola no peito, regressou do mesmo jeito pra o sertão onde vivia. Que a aula da cantoria não existe, professor. Deus me fez esse favor e eu agradeço a bondade. De menino, todo martírio eu combino, nasci pra ser sofredor. Eu sofro, mas tenho amor, a arte é minha verdade. Não existe faculdade pra diploma cantador. Sou igualmente a metralha, aprendi comigo mesmo. Não vou caminhando a esmo no meu campo de batalha. Essa nuvem que me avalha, mas eu sou o sonhador, e o meu repente tem a cor da voz da humanidade. Não existe faculdade pra diploma cantador. É bem feito e eu tenho todo o respeito, e com você tenho proveito com a viola na mão. Minha ideia é decidida e eu canto as coisas da vida, sempre buscando saída no oito pés de quadrão. Faço partida na entrada e na saída, buscando a avenida pra não ir na contramão. Com a viola no peito vou cantar sem ter defeito, procurando outro jeito nos oito pés de quadrão. vou com todo respeito pelo povo, eu sou aceito, canto procurando jeito com uma antiga tradição, eu vou mostrando a mistura que é pra sair à procura da nossa literatura e do compasso do baião. A musa cordeliana nos inspira na semana, porque ninguém é sacana nos oito pés de quadrão. Pela princesa serrana, nessa sexta da semana, com poesia bacana, faço a divulgação. Amanhã eu vou cantar, Cosme vai me acompanhar, e sei que a gata vai miar nos oito pés de quadrão. Enfrentar na cultura popular o povo que vem olhar essa nossa tradição, cantando o verso cru dentro do maracatu, brinca eu e brinca tu nos oito pés de quadrão. Não vou pra Caruaru nem brinco de papangu, eu quero é beber pitubo e botar o copo na mão. No sábado de Zé Pereira eu faço uma brincadeira pra galera verdadeira nos oito pés de quadrão. Brasileira que entende a maneira do estandarte, a bandeira, o qual eu levo na mão. Daqui até a Condado, com meu repente de lado, que é pra ter o resultado nos oito pés de quadrão. Já eu deixo meu estado, vou viajar com cuidado. Está eu maravilhado com Deus no meu coração. Lá em Serra Velha eu canto, que eu cantando me adianto, canto e não derramo pranto nos oito pés de quadrão. Sustentando o manto sem precisar de acalanto e também sem verter pranto pra não sofrer traição, porque eu sou de uma forma que ninguém não lhe transforma, que é pra não perder a norma nos oito pés de quadrão. ZYI791, Rádio Princesa Serrana de Timbaúba, 1000 kHz, emissora N, 5 kW de potência. Timbaúba, região da Zona da Mata Norte, Pernambuco, Brasil. Panificadora Aurora, há mais de 40 anos com produtos de qualidade e tradição em nossa região. Pensando no seu bem-estar, saúde ou regime, dispomos de pão integral. Todo dia você encontra deliciosos pães, bolachas, tarecos, tudo com a qualidade Aurora que você conhece e confia. E tem mais, pães Recife e pães para sanduíches. Panificadora Aurora, fica bem localizada no centro de Timbaúba, na Marechal Dantas Barreto, número 30, fone 3631-0280. Panificadora Aurora, qualidade e tradição. Novembro Azul, momento de prevenção ao câncer de próstata. Recomenda-se que a prevenção passe a ser feita a partir dos 45 anos, se existe risco elevado para o surgimento do câncer, ou seja, casos de câncer de próstata na família. Se não existem, o homem deve visitar o urologista anualmente a partir dos 50 anos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. Fique de olho nas ações de conscientização. Cuide-se. Saúde deve vir sempre em primeiro lugar. Em alguns segundos, essa família sofrerá um acidente de trânsito. O filho mais novo que está solto na cadeirinha não sobreviverá. E a menina será arremessada contra o para-brisa. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Leve sempre as crianças no banco de trás, presas corretamente nas cadeirinhas indicadas para cada idade. Elas salvam a vida de quem você ama. Segurança no banco de trás evita que acidentes sejam fatais. Princesa Mil. Muita música, informação, mais alegria no seu coração. Rádio Princesa M Mil Serrana. Há mais de 30 anos, juntos com você. Conheci Pedro Tomás na Fazenda do Estreito, caboclo trabalhador, respeitador e direito. Há muito tempo eu não via um cabra daquele jeito. Na cartilha de seu Pedro não tinha o nome Preguiça, só deixava seu roçado domingo para ir à missa. Minhas palavras são pobres para pintar seu retrato. Tinha 2 metros de altura, ligeiro que só um gato, pesava mais de 100 quilos, era um maitaço do mato. Casado com Minervina, filha de seu Virgulino, aquele casal bonito, unido, quase divino, no espaço de 2 anos, fez um casal de menino. No ano 62 eu ainda estou lembrado, que Pedro Tomás sozinho fez um esforço danado, brocou, queimou e plantou 8 quadros de roçado. Mas o sol quente danado, a seca avassaladora e a largata acabaram com toda a sua lavoura. Às 4 horas da tarde, quando o sol da cor de guerra incendiava o sertão, do baixio até a serra, seu Pedro Tomás sentia seu sonho cair por terra. Tanto suor derramado por cima daquele chão, o nosso herói contemplava os calos de cada mão e um desgosto profundo batia em seu coração. Tomou uma decisão: ir ao Rio de Janeiro, arranjar algum trabalho, conseguir algum dinheiro. Em cada menino, um cheiro, um abraço comovido, Minervina soluçando no ombro do seu marido. Não sei se era soluço, não sei se era gemido de um peito apaixonado pelo desgosto partido. Na velha rodoviária, o lenço branco acenando, o carro dando partida, os 2 meninos chorando e Pedro Tomás partindo para voltar, quem sabe quando. Com 4 dias depois, o nosso herói do sertão desembarcava no rio com a mala velha na mão e a saudade dos filhos no fundo do coração. O dinheiro que levara, gastara todo na estrada. E haja procurar emprego, mas qual emprego, qual nada. Comia quando pedia, dormia pela calçada. Depois de quase 10 dias, sem um trabalho encontrar, falou com o dono de um circo, palhaço Baltazar. Baltazar olhou para Pedro e disse: cabra da peste, tem emprego para você, mas primeiro tem um teste. E o teste é o seguinte, e a ensinar começou. Está vendo aqueles 3 quartos? Pedro respondeu: estou. Naquele primeiro quarto, que está na sua frente, em cima de uma mesa tem 1 litro de aguardente. Você bebe a pinga toda, não deixe um pingo somente. Naquele segundo quarto, encontra-se uma coroa, uma velha de 70, mas ainda é muito boa. Você faz amor com ela, que está carente à toa. Então, no terceiro quarto, tem uma onça pintada. Você pegue a mão da onça e cumprimente a danada. Pronto, vá fazer o teste. Se der conta do recado, daqui a mais 1 hora está por mim empregado. Falou e saiu sorrindo com a maior gozação, enquanto Pedro Tomás, o nosso herói do sertão, partia humildemente para cumprir sua missão. Entrou no primeiro quarto, pegou o litro e a taça, bebeu sem fazer careta todo o litro de cachaça. Já saiu puxando fogo, de cabeça meio sonsa, errou o quarto da velha e entrou no quarto da onça. Com meia hora depois, saiu todo ensanguentado. O palhaço, quando viu, quase que cai espantado. E Pedro Tomás, sorrindo, todo cheio de lorota, disse: eu já transei com a onça, só tá faltando a velhota. O palhaço disse: moço, tu és um cabra danado, e a partir deste momento está por mim empregado. E o grande Pedro Tomás, caboclo forte da peste, mandou buscar a família que deixara no Nordeste e ainda hoje trabalha no grande circo Everest. Princesa meu, o que o povo aprecia no valor da cantoria, no brilho do meu repente, no rio que dá enchente, vai fazendo torreão na quintura do verão, e no sol que tosta a gente, na plantação de cimento, e lá se vão 10 a quadrão. Mexendo com a mente e eu com o improviso, conheço o lugar que piso, eu conheço o meu repente, boto meu pé no batente, boto o chinelo no chão, boto a viola na mão, boto o repente na boca, a minha arte é barroca, e lá se vão 10 a quadrão. Eu fico mais animado, enfrento qualquer pesado com as palavras da boca, respeito moco e moca, ao jovem ancião, a patroa e a patrão. Tenho o meu respeito e eu sou do mesmo jeito, e lá se vão 10 a quadrão. Não tô cansado do peito e eu não canso da goela, eu não vou levar suvela, que meu trabalho é perfeito, sem precisar preconceito, nem fazer desunião, eu não faço traição, e eu zelo camarada, não sou de soltar piada, e lá se vão 10 a quadrão. Eu travesso a madrugada, enfrentando a ventania, passo até na serrania, pela chapada, não tem medo de chuvada e nem de assombração, nem estalo de trovão, nem chuva pra me molhar, tudo eu sei enfrentar, e lá se vão 10 a quadrão. Tenho Deus pra me guiar nas horas de sacrifício, Deus pode me ajudar, sua mão pra segurar, eu seguro a sua mão, implorando a salvação, e que ele me perdoe, peço que Deus me abençoe, e lá se vão 10 a quadrão. Que me ajuda quando vai e quando vem. Deus coloca a mão por cima e eu não ofendo ninguém. A viola eu quero bem e quem ajuda a me manter. Pelas guerrilhas da vida e ela me ajuda a vencer. Dá água pra minha sede e dá o pão pra eu comer. Procuro me defender, defendendo meu sertão. O minho viola eu canto, tema, martelo e canção. E a viola vive junta dessa minha profissão. Se na minha trajetória eu fiz uma coisa errada, alguém pode comentar, mas ela fica calada. A profissão é zelada, traz rosas para o meu jardim. E eu com minha viola eu tenho pensado assim, que acredito que a viola é um pedaço de mim. Sempre me entendeu. Dá sapato e dá comida, me dá carro e dá pneu. E tudo que deu na vida foi viola que me deu. Lá dentro do lugar meu, na profissão sou feliz. Minha viola, sei defender meu país. Tem corda, mas está solta. E tem boca, mas nada diz. Com a minha eu sou feliz, daqui ô casa amarela. Que eu nunca deixei ninguém maltratar a viola bela. Que eu devo na minha vida muitos favores pra ela. Minha profissão é bela, onde canto a madrugada. E eu com minha viola crio a minha filharada. Um pedaço de madeira que não sei trocar por nada. A minha é afinada desde do tempo passado. Que ela fica de uma banda e a mulher do outro lado. Com a viola de um lado eu com nada me aborreço. E através da profissão tenho casa e endereço. E se me faltar a viola, até meu nome eu esqueço. Desde o tempo de menino, com ela eu cantei bem e com Tindar e Zé Galdino, que ela serve de guia na estrada do destino. Com ela eu entoo o hino, canto em qualquer apogeu. Foi através da viola que meu nome apareceu. E os troféus da minha raque foi a viola quem deu. Tanto no trabalho meu, num estilo diferente. Se ela quebrar uma corda, eu emendo novamente. Pra não perder a toada, nem a canção do repente. Sem ela. Rádio Princesa Serrana de Timbaúba, ZYI 791, 1000 kHz. Emissora AM, com 5 kg de potência. Uma empresa de Gilson Muniz Dias. Eu queria fazer um lanche pra você e as suas coleguinhas, mas eu não sei o que eu faço. Alguma sugestão? Mamãe, que tal bolacha com suco? Na padaria Aurora a senhora vai encontrar uma grande variedade de bolachas deliciosas. A padaria Aurora fica na rua Marechal Dantas Barreto, número 30, no centro de Timbaúba. Novembro, mês em que o mundo se une em prol da luta contra o câncer de próstata. Mas qual a importância de discutir o assunto? Os números nos dão a resposta. Dados do Instituto Nacional de Câncer mostram que no Brasil, o câncer de próstata é o segundo tipo mais comum entre os homens. Cerca de um homem em 36 morrerá de câncer de próstata. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. Fique de olho nas ações de conscientização. Cuide-se. Saúde deve vir sempre em primeiro lugar. Daqui a pouco eles sofrerão um acidente de carro. Esse rapaz será projetado para frente, baterá a cabeça e não resistirá. Ela, apesar de estar com o cinto, será imprensada pelo peso do amigo e ficará paraplégica. Você pode mudar o fim dessa história num clique. Use o cinto também no banco de trás. Ele salva a sua vida e a dos outros passageiros. Segurança no banco de trás evita que acidentes sejam fatais. Princesa Mil. Que tantas brigas se nós nos amamos? Nosso amor não pode se desmoronar. Nenhum dos momentos que juntos passamos foi só fantasia pra gente apagar. Se nos corrigirmos, veremos a falha. Podemos ainda tomar precauções, porque não quebramos, meu bem, a muralha que está separando nossos corações. Foram tantas cartas e telefonemas, vivemos unidos, mas nos dividimos. Se não nos unirmos, virão mais problemas, aí perderemos o que construímos. Não é tarde ainda pra sermos felizes. Quem ama não pode se portar assim. Todos os romances já tiveram crises, mas foram só crises, nenhum teve fim. Meu bem, nós estamos à beira do abismo. Podemos ainda viver só de paz. Se continuarmos com este egoísmo, depois será tarde pra voltar atrás. Querida, seria indelicadeza destruir assim o que tem que viver. Esse amor precisa da nossa defesa. Não vamos deixar o nosso amor morrer. Querida, seria indelicadeza destruir assim o que tem que viver. Esse amor precisa da nossa defesa. Não vamos deixar o nosso amor morrer. Na zona rural, na cidade, no trabalho ou em casa, todo mundo ouve Princesa Mil Serrana. O ponto de encontro dos grandes sucessos de todos os tempos. Quando Palmeira das Antas pertencia ao capitão Justino Bento da Cruz, nunca faltou diversão. Vaquejada e cantoria, procissão e romaria, sexta-feira da paixão. Na quinta-feira maior, Dona Maria das Dores, no salão paroquial, reunia os moradores. Depois de uma preleção ao lado do capitão, escalava a seleção de atrizes e atores. O papel de cada um o capitão escolhia. A roupa e a maquilagem eram com Dona Maria. O resto era discutido, aprovado e resolvido na sala da sacristia. Todo ano era um Jesus, um Caifás e um Pilatos. Só não mudavam a cruz, o verdugo e os maltratos. O Cristo daquele ano foi o Quincas Beija-Flor. Caifás foi o Cipriano, Pilatos foi Nicanor. Duas cordas paralelas separavam a multidão para que pudesse entre elas caminhar a procissão. Cristo conduzindo a cruz foi, não foi, advertia ao centurião perverso que com força lhe batia. Era para bater maneiro, mas ele não entendia. Devido a um grande pifão que bebeu naquele dia do vinho que o capelão guardava na sacristia. Cristo dizia: ô rapaz, vê se bate devagar. Já tô todo encalumbado, assim não vou aguentar. Taca a gota pra doer. Ou tu para de bater ou a gente vai brigar. Jogo já essa cruz fora. Tô ficando revoltado. Vou morrer antes da hora de ficar crucificado. O pior é que o malvado fingia que não via. Além de bater com força, ainda se divertia. Espiava pra Jesus e fazia pouco e dizia: que Cristo frouxo é você que chora na procissão? Jesus, pelo que se sabe, não era mole assim não. Eu tô batendo com pena. Tu vai ver o que é bom. Na subida da ladeira da venda de Finelon, o couro vai ser dobrado. Daqui até o mercado, a cuíca muda o som. Naquele momento ouviu-se um grito da multidão. Era Quincas que com raiva sacudiu a cruz no chão e partiu feito um maluco pra cima de Bastião. Se travaram no tabefe, pontapé e cabeçada. Madalena levou queda, Pilatos levou pancada. Deram um bufete em Caifás, que até hoje não faz nem sente gosto de nada. Desmancharam a procissão, o cacete foi pesado. São Tomé levou um tranco que ficou desacordado. Acertaram um cocorote na careca de Timóteo, que até hoje é aluado. Até mesmo São José, que não é de confusão, na ânsia de defender o filho de criação, aproveitou a garapa para dar um monte de tapa na cara do bom ladrão. A briga só terminou quando o doutor delegado interviu e separou cada santo para seu lado. Desde que o mundo se fez, foi essa a primeira vez que Cristo foi pro xadrez, mas não foi crucificado. ZYI 791, 1000 kHz, Rádio Princesa Serrana AM de Timbaúba, a rádio que é muito mais você. Que amar, diga assim que eu digo não. Não vou morrer de paixão por quem não quer me amar. Não quero mais te amar, diga assim que eu digo não. Não vou morrer de paixão por quem não quer me amar. Não quero mais te amar. Programa que a gente faz tem que ser dessa maneira, porque é nas quarta-feira que a gente volta a cantar. Irá por o Ingazeira, voltou aqui de novo. Nesse programa do retorno pro pessoal escutar. O meu problema eu resolvo. Novo com força que Deus me deu, tudo que ofereceu e só ele pode tomar. O dom que Jesus me deu, só ele mesmo é quem tira, que a minha carga nem vira, nem faz a sua tombar. De todo jeito se vira o cantador de embolada, vá com Deus, não trema nada, que eu tenho Jesus pra me dar. Pegando a minha estrada, botando Jesus na frente, tirando o verso da mente, feita assim na hora H. Guardando a grana da gente, pagando, precisando, a gente tá tá chorando, mas tem onde aí buscar. A gente vai ajeitando a cultura brasileira, e aqui não tem carreira, vamos cantar e agradar. Minha morada é Caueira e a sua é Inhambé também, mas da onde eu boto o pé e você também vai passar. Porque sei que você é pra mim um bom coquista, também é um bom artista e sabe se apresentar. Eu boto o carro na pista que eu seguro a direção, mas não lembro o freio de mão na ladeira que chegar. Boto Jesus em coração, Nossa Senhora na mente, e é sempre sair de frente, na cultura tudo dá. Quem bota Jesus na frente e a Santa Virgem Maria, o pão dá cada dia, se arranja onde cantar. Tudo que a mente cria, só Jesus que vai me dando, só ele vai ajeitando o dia de trabalhar. Eu mesmo vou trabalhando, sofrendo com paciência. Só tem medo de doença, e se assim Jesus mandar. Eu não vim de Vicência, eu vim lá de Itambé, porque sei que você é cantor pra exemplar. Minha cantoria é bonita e metrificada, é toda na embolada pra quem gosta de apoiar. Vou com Deus, não tem mais nada, e o verso é feito na hora, e a gente sempre não demora, e nem vai pra marginar. O meu juízo decora, mas é bom do improviso. Quem é fraco do juízo não pode improvisar. Eu me responsabilizo batendo no meu pandeiro, rodando o Brasil inteiro, Fortaleza e Ceará. Eu que sou caminhoneiro da cultura nordestina, tudo eu sei, ninguém me ensina, e lá vai repente pra lá. Ninguém quer cantar, imagina, e a gente faz de improviso, tirada assim do juízo, sem nada faz de faltar. O negócio tá bem difícil, de uma rafa de cabelo, e a gente faz o apelo do jeito de apelar. Fazer picolé com gelo, quase ninguém quer chupando, só gosta se for olhando, desfruta pra endossar. Homem fica trabalhando na enxada todo dia, um vive de cantoria e outro vive é de roubar. Quem tem fé na Virgem Maria, quem tem Deus no coração, e quem bota o pandeiro na mão, porque é pra trabalhar. Quem bota Deus com irmão, me cantando é que eu digo tudo, cabo, cachimbo e canudo, avião, motor e ar. Na cantoria eu me ajudo, me ajudo em cantoria, pra mim é uma freguesia, melhor de negociar. Eu vivo de cantoria por menos de um segundo, quando Deus bota no mundo é porque tem com que passar. Eu morro velho cacundo, mas não solto o meu pandeiro, com você é meu parceiro, rodando o Brasil no mar. Eu sou maracatuzeiro, gosto muito de ciranda, a lua faz com a banda, mas sou Jorge anda por lá. Faça sua propaganda, que a minha já tá feita, já que desse jeito ajeita tudo que tem pra ajeitar. A gente canta e respeita no lugar que a gente passa, porque um dia é da calça e outro é de quem vai caçar. O carro precisa marcha pra primeiro ele rodando, Jesus quem vai ajudando no modo de montar. Eu também vou batalhando por aqui numa tabela, pra levar pra Magricela que me ajuda a trabalhar. Seja pra ele e pra ela, seja pra ela e pra ele, nem tem ela nem aquele, tudo é coisa de mostrar. Eu canto pra ela e ele, tu canta pra ele e ela, e eu moro numa favela que é rindo e ladrão entrar. O meu cavalo de sela começou já no pinote, e eu fazendo pacote pra primeiro viajar. A capa pega o caçote e é por isso que eu canto, roço, mato, limpo e planto e deixo a língua do ar. Pode rezar pro seu santo que eu rezo pra minha igreja, quando eu botar uma empresa chamo tu pra trabalhar. Bebo gosta de ser fez e a coisa come galinha, você é camaradinha e eu tô pra lhe ajudar. Você é parceiro a minha, você é uma pessoa, pra mim é gente boa e eu só tenho de respeitar. Eu tô ficando coroa, mas meu juízo tá quente, que eu sou bamba em repente cantando em qualquer lugar. Bota o pandeiro na frente, bota o pandeiro que vai, não deixa o pandeiro atrás pra ele não se machucar. Não precisa de balaio pra quem faz assim na hora, que a gente dois não decora, faz assim na hora já. Ou vai ou rebenta ou tora, eu toro, vai ou rebenta, bota pra 190 e deixa o pneu rodar. Bota carga na jumenta que eu vou amarrando assim, eu vou ser canto e tua pia que eu também posso piar. Chama Mané e Maria, chama Maria e Mané, do jeito que o mundo é, do povo que tá zangado. É a xícara do café e tira o copo e vamos embora, que comigo não tem hora e nem preguiça pra andar. Com fé na Nossa Senhora, vou aqui devagarzinho, que eu vou tirando os espinhos pra poder nós atravessar. Vou soltar meu passarinho e quebrar a minha gaiola, e vou dar um chuto na bola e mandar o goleiro andar. A patativa de gola que ele está no meu puleiro, eu vou dar um ligeiro pra ela ser eu soltar. Viola de violeiro e a gente bate um zabumba, homem que bate macumba e é besteira confiar. Da primeira pra segunda, da segunda pra primeira, deixei de tomar brejeira pra gota não me matar. Caetano da Engazeira também deixou a bebida, a estrada tá comprida, mas eu tenho que atravessar. A mulher da minha vida deu adeus e foi embora, e eu peço a Nossa Senhora toda hora ela voltar. Eu boto o carro pra fora e boto no meio da estrada e topo qualquer parada na hora de viajar. Quem ama mulher casada não tem a vida segura. Um caixão na prefeitura pensa que o prefeito dá. Sapo foi cana jura que saiu pela cidade e eu canto a vera cidade do rio da maré do mar. Eu fiquei só com vontade de pegar a cana jura, mas a viagem foi dura e eu tive que viajar. A minha literatura era cantar desse jeito, pra ninguém botar defeito no canto que eu vim cantar. Saí com muito respeito, saí muito prevenido, cantei no posto comprido, eu e você todos lá. Eu sou um prego batido na casca da aroeira, inteiro de caranguejeira, só tem na onde pegar. Não tem faca nem peixeira, tem fervecha nem tem faca, tem arame, tem estaca do bezerro pra pular. Espaço cultural de... É lindo sentir a brisa se olhar no chão molhado, ver o rebanho do gado onde o homem faz pesquisa. O menino sem camisa com lá na mão, tá e pega camarão na água da correnteza. Viu um filme de beleza quem já morou no sertão. De menino cheio de grude, pensando ter vida rica. Um galho de oiticica agasalhando um carão, e o valente gavião voando atrás da burguesa. Vi um filme de beleza quem já morou no sertão. Que Jesus abençoou, da rola fogo pagou, do tatu e do viado, saguim que dorme trepado, peba que dorme no chão, gabiro que é ladrão, macaco é de safadeza. Vi um filme de beleza quem já morou no sertão. No cabo da sua enxada, uma rede na latada, o vaqueiro atrás da reis, uma rolinha pedrez que cai em um açafrão, que canta a sua canção sem saber que está presa. Vi um filme de beleza quem já morou no sertão. Chega é grosso, o adjunto na roça, burro puxando a carroça, negra atravessando um poço, pra ir deixar o almoço na roça num caldeirão, com o caldeirão na mão, de sandália japonesa. Vi um filme de beleza quem já morou no sertão. Sorte, garrote dando pinote, um cachorro na corrente, a janela e o batente, uma porca e um barrão, uma galinha e um cabão e uma lamparina acesa. Vi um filme de tristeza quem já morou no sertão. Tem vaga, que de meia vai plantar, só deixa de trabalhar depois que a saúde estraga. E o patrão às vezes não paga a raiz do algodão. Pra quem tem compreensão, é muita sem vergonheza. Vi um filme de beleza quem já morou no sertão. gente vê a estaca, tem bezerro, burro, vaca, tem traíra e tem corró, tem peitica, tem socó, tem besta, tem alazão, todo homem é cidadão e toda moça é princesa. Vi um filme de beleza, quem já morou no sertão. E deusas apaixonadas, lá tem menina é tão bela, morena cor de canela, que tem as faces coradas, tem as pernas turriadas, tem cintura de pilão, cada peito é uma mão, mata quem tiver fraqueza. Vi um filme de beleza, quem já morou no sertão. Rádio Princesa Serrana de Timbaúba, ZYI 791, 1000 kHz. Emissora AM, com 5 quilos de potência. Uma empresa de Gilson Muniz Dias. 5 e 2. O professor deveria ser melhor remunerado. 5 minutos em julgamento. Sebastião da Silva e Valdir Teles. Que estende as letras, suba a doutrina, fica feliz quem ensina e muito mais quem aprende. Mas seu salário não rende, não é bem recompensado pelo seu valor mostrado, só ganha uma mincharia. O professor deveria ser melhor remunerado. Enfrenta crise e sufoco. Além dele ganha pouco, ainda recebe atrasado. Esse salário minguado, 10 vezes ele merecia. O professor deveria ser melhor remunerado. Ele devia ganhar pra vestir, pra comer bem e ter boa casa também, e pra um carro pra passear. Tem um lugar pra ficar num canto bem reservado, com ar condicionado, gozando dessa mordomia. O professor deveria ser melhor e tem a mágica do saber. Ele deveria ter salário de deputado ou dos homens do Senado que vivem na mordomia. O professor deveria ser melhor remunerado. Tem uma vida folgada, ganhando muito dinheiro, visto como brasileiro, sem pra ele falta nada. Por cada uma lição dada e por cada um quesito dado, por cada aluno aprovado, subir a sua quantia. O professor deveria ser melhor remunerado. É ele quem tem critério de ensinar o que pensa, se divulga na imprensa, mas o seu trabalho é sério. Por isso é que o magistério tá quase discriminado e o governo do estado não olha ele hoje em dia. O professor deveria ser melhor remunerado. O futuro da nação passa pelo seu trabalho, que não tem um ponto falho, com livre lápis na mão, sempre ensinando lição e de giz todo melado. Só chega em casa estressado nas horas do fim do dia. O professor deveria ser melhor remunerado. Não posso ir pompas de rei, mas devia ser assim. O professor não é ruim, ele é quem entende a lei. Ninguém faz, eu notei, para mudar do seu lado. Um estatuto mudado, mas o governo não cria. O professor deveria ser melhor remunerado. Eu aprender e consegui antes de ser cantador, mas foi como um professor tão simples que eu conheci. Aprendi, decorei todo meu sonho sagrado. Sem ele ter me ensinado, também de nada eu sabia. O professor deveria ser melhor remunerado. Não tem dia necessário, ele ensina toda hora. Hoje eu só tenho primário porque vivi no roçado. Mas queria ser letrado, saber mais. Hoje eu queria, o professor deveria ser melhor remunerado. Os aplausos para Valdir Teles e Sebastião da Silva. Angélica, doce meigo, inteligente e divino, como pai vejo meu clone na feição do meu menino. É meu sangue que circula, é minha voz quando ecoa. Se a dor é de doer nele, em mim prefiro que doa. Meu filho é meu coração batendo outra pessoa. A tristeza diz bye bye quando meu pequeno príncipe me beija e chama papai. Os nossos laços sanguíneos são mais forte que outros laços. Minha alma gêmea caminha em direção a seus passos. E eu vou aos braços de Deus quando ele vem ao meu. Somos uma só alfa na constelação da vida, contra o desamor de ômega, nossa protegida. Meu filho, enquanto existir um resquício de quimera, uma luz no fim do túnel e uma flor na primavera. Como a terra espera a chuva, seu pai seu regresso espera. Como a terra espera a chuva, seu pai seu regresso gente. Sou um inseto falante, eu sou um germe somente. Necessito de saber o que é que eu sou realmente. Existiu sempre a história de um herói que não venceu, de crimes feitos por justos, de reis que o mundo esqueceu. Depois que observo tudo, me pergunto quem sou eu.

corre demais. Precisamos de um trânsito mais seguro e com mais respeito. E mudar essa situação está em nossas mãos, em suas mãos. Princesa Mil. 5:22. Seu moço, eu vou lhe contar uma história pequenina. História de um casamento que eu tive com a Nobelina. Nobelina, meu patrão, morava parede meia. Ao sítio onde eu morava, não era lá muito feia, também não era bonita, mas tinha um corpo roliço e os olhos desta mulata pareciam ter feitiço. O corpo da Nobelina endoidava qualquer macho, pois era fino no meio, porém muito grosso embaixo. A cintura da mulher era uma tentação, parecia até que tinha sido feito com a mão. Para o nosso casamento eu tinha feito um estudo. A nossa casa pequena, mas estava pronta de tudo. Desde a cama, o principal, ao troço mais miúdo. Todo dia, ao meio-dia, eu encostava a enxada para feliz e contemplar minha futura morada em meio à mata serena. A casinha era pequena, mas estava bem arrumada. Os troços do matuto, uns 5 ou 6 taburetes, uma mesa, um petisqueiro, uma banca, uma quartinha, quengo, prato, candeeiro e um coração de Jesus de olhinhos bem azuis comprado no Juazeiro. Eu olhava aqueles troços como quem assiste um drama, pois tudo fica bonito no tempo em que a gente ama. Mas entre os troços, patrão, um me prendia a atenção, era danada da cama. Eita troço abençoado, de qualquer uma invenção que o homem fez até hoje: gravador, televisão, telefone, telegrama. Pois quem inventou a cama, pra mim, é o campeão. Cama, o único objeto que nunca causa acidente. Da queda de uma cama, nunca vi ninguém doente. Cama é sempre uma cama, seja ela fraca ou cara. Cama de couro de boi, ou cama feita de vara. Cama coberta de linho, cama forrada de esteira. A cama silenciosa, ou a cama estaladeira. Cama que guarda segredos, por isso eu lhe quero bem, porque ele assiste tudo sem contar nada a ninguém. Quando eu estou doente, a cama é quem me socorre. Na cama eu curo a ressaca depois de um dia de porre. E lá a ressaca vai-se. É na cama que se nasce, é na cama que se morre. De toda a música do mundo, eu lhes digo sem fofoca: para mim, a mais bonita é a música que a cama toca. Aquele seu rangidinho, qual o rangido de porteira, faz a gente adormecer nos braços da companheira. Nem os baiões de Gonzaga, nem o acordeão de Noca toca música mais bonita que a música que a cama toca. Mas eu vou deixar a cama, minha companheira fina, pra falar no casamento que eu tive com a Nobelina. Tudo pronto, tudo certo, casei-me com a morena. Passados 5 ou 6 meses, nós fomos uma novena. A novena era na casa de seu Antônio Sibiu, por motivo da chegada de o seu filho Dario, que há 4 ou 5 dias tinha chegado do Rio. Quando nós chegamos lá, já tinha gente demais. A novena era do santo, mas vejo que o povo faz, que ao invés de falar no santo, só falava no rapaz. Mas como ele tá gordo, como ele chegou bonito, era a conversa das moças. Mas eu achei esquisito, só porque a Nobelina, ao falar com o rapaz, segurou na sua mão que quase não solta mais. Eu fiz que não estava vendo, fui beber no botequim, dei uma cordinha a ela, porque mulher é assim. Quando está com a corda toda, mostra se é boa ou ruim. E quando eu voltei, seu moço, já fui vendo o carioca grudado com a Nobelina, os dois com uma fofoca, que uma cachorrada daquela eu vi na casa de Noca. A essa altura, patrão, me deu sono para dormir. Fui convidar Nobelina, porém ela não quis ir. Tive que voltar sozinho, sozinho, de madrugada. E nessa noite, patrão, a cama não tocou nada. Mas não tem nada, seu moço, eu não vou lamentar, pois Nobelina foi-se embora. Eu arranjo outra depois. Quem é forte não reclama, mesmo porque minha cama só sabe tocar com dois. foi aonde ele morreu pra no rir me salvar. O Belém de Judá, onde Jesus nasceu, foi aonde ele morreu pra no rir me salvar. Belém de Judá. Jesus, quando conviveu com os homens pecadores, fez cura miraculosa, lecionou a doutores, deu exemplo de humildade, sendo o Senhor do Senhor. Em Belém de Judá. Diz a lenda que Jesus com São Pedro viajava numa casa muito pobre, onde um casal morava, pedir arranço porque a noite se aproximava. Em Belém de Judá. O homem deu o arranço cheio de satisfação, pedindo que os dois entrassem para sua habitação, mostrando que era o pobre, mas tinha um bom coração. Em Belém de Judá. A mulher dele também não demonstrou cara feia, recebeu os viajantes da levia toda cheia, foi logo preparar qualquer coisa para ser. Em Belém de Judá. A mulher lá na cozinha fez a comida ligeira, entrou na hora da ceia, perdeu o monte hospitaleira, que desculpa se porque a comida era grosseira. Em Belém de Judá. Jesus e Pedro disseram, minha dona, por bondade, não merecemos dos dois tanta hospitalidade, já é bastante arranço dado de boa vontade. Em Belém de Judá. Então terminada a ceia, fizeram a arrumação pra dormirem, porém, como não tem um colchão, deram a esteira da cama pra não dormirem no chão. Em Belém de Judá. No outro dia bem cedo, a mulher tava de pé, fez o fogo, ferveu água, fez os pãezinhos até. Os viajantes só foram quando tomaram o café. Em Belém de Judá. Se despediram dos dois, dando o agradecimento do carinho da pousada e do sagrado alimento, dizendo Deus há de olhar para os dois todo momento. Em Belém de Judá. Saiu São Pedro e Jesus conversando no caminho. Adiante Pedro disse, Senhor, que casal bonzinho, vai pena um casal daquele ser assim tão pobrezinho. Em Belém de Judá. Em dia da minha vida nunca vi gente tão boa, ele é tão caridoso, do mesmo jeito a patroa, bondade igual a dos dois, nunca vi outra pessoa. Em Belém de Judá. Naquele casal de gente chorei na felicidade, ele é pai da paciência e ela é a mãe da bondade. Se esse casal fosse rico era os pais da caridade. Em Belém de Judá. Senhor, tu és poderoso, consente por dois riqueza, ele ficando rico aqui nessa redondeza, o povo inteirinho vão chamá-lo pai da pobreza. Em Belém de Judá. Jesus disse, coração, não se vê nem se conhece, o homem nunca é a pessoa que parece, que todo homem só tem aquilo que ele merece. Em Belém de Judá. Que Jesus disse, a riqueza faz grande transformação, o ama depois que rica endurece o coração. São Pedro disse, eu aposto que aquele homem não. Em Belém de Judá. Aquele homem é um santo, a mulher dele também, deu a esteira da cama pra toda a gente também, um casal bom como aquele só não dá o que não tem. Em Belém de Judá. Jesus Cristo disse, Pedro, não diga bobagem assim, o homem porque é pobre tratou de ti e de mim, se ele rica muda muito, eu fico orgulhoso e ruim. Em Belém de Judá. Todo pobre é caridoso porque sofre nada tem, da pousada viajante, da humilde trata bem, quando rica não dá mais uma pousada a ninguém. Em Belém de Judá. Aí São Pedro calou-se e prosseguiram viagem, Jesus que prova que Pedro tava dizendo bobagem, consentiu riqueza ao homem que usou a hospedagem. Em Belém de Judá. O homem ia cavando um poço numa vazante, replantou na flor da terra uma pedra de brilhante, vendeu por 10,000 moedas e enricou num instante. Em Belém de Judá. Comprou fazenda e engenho com grandes canaviais, gado de raça leiteira, escravos e animais, e a riqueza do homem crescia de mais a mais. Em Belém de Judá. O homem de certo rico botou na outra pessoa, construiu um palacete, comprou pra sua patroa, mobília, joia de ouro e vestido de seda boa. Em Belém de Judá. O nosso homem conhecido na posição no dinheiro, criador, senhor de engenho, poderoso fazendeiro, nem parecia mais aquele pobre roceiro. Em Belém de Judá. Aí ficou orgulhoso, já não era mais aquele, julgava muito importante devido à posição dele, sonhia em sua casa, homem rico igual a ele. Em Belém de Judá. Jesus Cristo Cristo viajando com São Pedro. Um certo dia passou em frente à fazenda que o homem possuía. São Pedro não se lembrava, mas Jesus tudo sabia. Em Belém de Judá o sol ia se escondendo, a tarde estava nublada. Jesus disse: Pedro, vai até naquela morada, pedia seu fazendeiro para nós uma pousada. Em Belém de Judá Pedro bateu no portão, veio um criado ligeiro. Pedro disse: eu vim pedir a seu patrão fazendeiro uma pousada hoje à noite para eu e meu companheiro. Em Belém de Judá o criado disse: eu vou falar com ele, já venho. Veio o fazendeiro e disse: pousada que eu não tenho, só se quiser ir dormir lá por detrás do engenho. Em Belém de Judá Jesus disse: vamos, Pedro, por lá mesmo pernoitar. Lá por trás a gente arranja um cantinho pra descansar. Pelo uma noite somente se passa em qualquer lugar. Em Belém de Judá tinha dentro do engenho um quarto sujo esquisito, cheio de bagaço de cana e ateco de cabrito. Já dormiram misturado com cerveja e mosquito. Em Belém de Judá no outro dia bem cedo veio um criado ligeiro, dizendo: eu trouxe um recado do meu patrão fazendeiro, para antes de ir embora falar com ele primeiro. Em Belém de Judá Jesus disse: sim, senhor, mas que nós vamos depois. Lá o fazendeiro disse: tem um serviço por dois, em paga da hospedagem vamos empilar um arroz. Em Belém de Judá pra todo que dorme aqui esse serviço é comum, serve pra esquentar frio, também pra quebrar jejum. Trouxe dois sacos de arroz e um pilão pra cada um. Em Belém de Judá São Pedro coçou a barba fazendo gesto de louco. Jesus olhou para o homem que falava um tanto rouco e disse: se tem arroz, traga mais que esse é pouco. Em Belém de Judá o homem disse: eu tenho arroz, os dois não pilar no meio. Jesus disse: então guarde os pilões com rapidez e traga todos os arroz que eu vou pilar de uma vez. Em Belém de Judá o homem disse: como é que vai pilar sem pilão? Jesus disse que vão trazendo o arroz para o salão, depois vão abrindo o saco e despejando no chão. Em Belém de Judá o homem abriu um depósito, pôs escabo trazendo, despejando no chão, e Jesus Cristo dizendo: confia em minha palavra que sei o que, é que eu tô fazendo. Em Belém de Judá quando o paió tava grande, Jesus começou orando, mandou Pedro botar fogo e o homem ficou olhando. O fogo subiu macio, somente a palha queimando. Em Belém de Judá é menos de 10 minutos, a palha tinha queimado. O vento soprou a cinza e o arroz ficou pilado. Arvo limpo todo inteiro, sem um caroço quebrar. Em Belém de Judá o fazendeiro ficou dando pulo de alegria, dizendo: eu aprendi uma que eu ainda não sabia. O arroz dos outros depósitos eu vou pilar tudo num dia. Em Belém de Judá Jesus então despediu-se, seguiu o destino seu. O homem ficou tão bobo que nem lhe agradeceu, e nem um café pequeno por dois não ofereceu. Em Belém de Judá adiante Pedro disse: senhor, aquele sujeito é o homem que um dia tratou de nós tão direito. Come rico, tom de peça, ficou ruim desse jeito. Em Belém de Judá Jesus disse: olha, Pedro, você duvidou comigo que o homem ficando rico se tornava mais amigo. Isso foi bom pra você, não duvida do que eu digo. Em Belém de Judá certo dia o fazendeiro seu de arroz e o salão, disse: a gente vivendo e aprendendo a lição, não vou mais perder meu tempo com bexiga de pilão. Em Belém de Judá tocou fogo no arroz e ficou de perto olhando. O fogo subiu a jato, o arroz com tudo queimado. Incendiou o depósito e o homem correu gritando. Em Belém de Judá jogando algo e gritando: acuda, vamos buscar mais. O fogo queimou a casa, curral, cocheira, animais. Incendiou o engenho, entrou nos canaviais. Em Belém de Judá o vento empurrava o fogo que corria igual um trem. Os escravos apagando morreram dentro também. O homem salvou os filhos, a mulher e mais ninguém. Em Belém de Judá o gado ganharam o mato, foram estragados por fera. O dinheiro derreteu-se e a casa virou tapera. O fazendeiro ficou pobre do jeito que era. Em Belém de Judá e assim terminou tudo, zombou do poder divino. Ultrapassou o limite e levou tudo ao destino. Acabou o de fazenda e o seu agulho ferido. Em Belém de Judá aonde Jesus nasceu foi aonde ele morreu, pra no rir me salvar. Em Belém de Judá aonde ele nasceu, aonde Jesus morreu, pra no rir me salvar. Em Belém de Judá aonde Jesus nasceu foi aonde ele morreu, pra no rir me salvar. Em Belém de Judá aonde Jesus nasceu foi aonde ele morreu, para rir me salvar. Em Belém de Judá. jovens alienados com muita droga e cachaça, brigando no meio da rua, dormindo no meio da praça, e a violência aumentando a cada dia que passa. Desgraça, peço a Santa Cecília. Tem morte em Pernambuco, em Salvador e Brasília. O crime é tão pesado que atrapalha a família. Se vê bagunça em Brasília com adulto e com criança. Alguém briga por dinheiro, faz a guerra por herança. Em vez de bater um papo, quer fazer uma vingança. Tem sequestro de criança que chega em casa espanto. Olhando de casa, fica achando que é tanto, que pra guardar a família não tá mais achando canto. Violência causa espanto em toda competição. Em toda esquina eu vi na televisão, e o bandido resolvendo no revólver e no facão. Homem de arma na mão, violência praticando, crime de feminicídio, o povo está olhando. E a Lei Maria da Penha já começou afrouxando. Alguém se alienando e finda quebrando o estrovo. A droga sendo servida para o adulto e para o novo. E o ponto de droga é a igreja desse povo. Na cadeia também tem celular, faca e revólver. Muita música, informação, mais alegria no seu coração. Rádio Princesa M1000 Serrana. Há mais de 30 anos juntos com você. Depois daquele dia de trabalho, nada melhor do que reunir a família à noite para tomar aquele café gostosinho. Não concorda? E para ficar ainda melhor, tem que ter na sua mesa os melhores pães e bolachas, que você só encontra na Padaria Aurora, bem no centro de Timbaúba, na Rua Marechal Dantas Barreto, número 30. Princesa Serrana, AM1000, 1000 kHz, 5 kW. ZYI791, Rádio Princesa Serrana de Timbaúba, 1000 kHz, emissora N, 5 kW de potência. Timbaúba, região da Zona da Mata Norte, Pernambuco, Brasil. Princesa Milton.